Deus permite amar. E mesmo aqueles que, do alto da sua prepotência e cegueira, afirmam não acreditar em Deus, também conseguem amar. Este amor é especial. Todos que vivemos na natureza desejamos. E, portanto, o amor que é desejo, o amor que é erótico, esse um javali também tem. Todos que vivem têm. Afinal de contas, sempre algo falta. E o desejo é a inclinação para o mundo que poderá supri-lo. Mas eu me permitiria dizer que, na contramão do proposto, o professor Júlio parece ser mesmo um homem triste. A palavra angústia é recorrente na sua argumentação. Não sei se é a angústia que faz Deus ou é a falta de Deus que gera mesmo tanta angústia e falta de sentido. Mas o amor pode ser na presença. É lamentável que tanta gente digna e que fez da sua fé o norte da sua vida tenham sido aqui caricaturados e transformados em sacerdotes concupiscentes. Meus amigos, podemos nos alegrar com o mundo que é. E é neste ponto que entramos em sintonia com o mundo. O mundo alegra quando permite que alcancemos mais de nós em nós mesmos. E se a nossa essência é mesmo essa energia que nos anima todo o tempo, esta bem palpável, esta bem material, o mundo alegra quando permite que alavanquemos nossa potência de existir. E todos vocês sabem que o mundo pode alegrar. E é só quando o mundo alegra que você se lembra de dizer graças a Deus. Não sei de onde o professor Júlio tirou a ideia de que só lembramos de Deus na angústia. Porque a expressão graças a Deus só é usada na bonança, na alegria. Alegria que parece faltar um pouco na existência do meu oponente. Também com tanto ódio. Falta de Deus. É normal que a angústia povoe este vácuo de espiritualidade. Mas eu me atrevo a dizer que se a alegria é uma manifestação de nós, uma manifestação de Deus em nós, ela ainda não nos discrimina dos demais viventes. Porque tenho animais em casa e eles, graças à potência que têm, e a afinidade que tem comigo, se alegram quando eu chego. E eu me alegro quando os encontro. Porque na minha vida, professor Júlio, a alegria faz parte. Graças a Deus. Eles abanam o rabo eu menos imagino, mas a energia que os move, contagiante e que me alegra também, mostra ali a alegria dos cães por um encontro feliz. Porque os cães também têm potência de agir e se entristecem quando você os chuta. Para quem não acredita em Deus, dar carinho a um cão ou cortá-lo no meio deverá ser a mesma coisa. Tudo uma questão de apetite, de motivação ocasional. Tô com raiva, arrebento o cão contra a parede. Não tô com raiva, concedo a ele a existência do alto da minha prepotência. Mas existe um terceiro amor. E este é um argumento invencível. Este terceiro amor não é nem desejo pelo que falta, nem alegria pelo que é, nem alegria pelo mundo que alegra. Esse terceiro amor é um amor só nosso, prerrogativa só nossa, prerrogativa de seres espiritualmente evoluídos. Esses amam de forma incomparável, amor que uma girafa não sente. É o amor em que o amado, o outro, aquele que não é eu, assume a primazia. Todos vocês já amaram assim. E este amor mostra que somos um pouco mais do que um pedaço de carne pulsional e desejante. Esse amor mostra que somos um pouco além de uma libido que busca o orgasmo. Esse amor mostra que somos um pouquinho mais sofisticados do que um mero conatus, do que uma mera instância de energia. Nesse amor aceitamos tirar o nosso time de campo em nome do ser amado. Por esse amor, nós nos apequenamos para que o outro se agigante. Por esse amor, nós nos entristecemos para que o outro se alegre. Por esse amor, nós aceitamos humilhações para que o outro possa sorrir. E cada um de nós, por mais mesquinha que seja a sua vida, já recebeu a graça de amar deste jeito. Um amor que, de fato, nos discrimina do resto da natureza. Um amor tão nobre e particular, que é mesmo para poucos. Um amor em Deus. Um amor em que o outro importa mais do que o eu. Claro que vocês poderiam pedir exemplos. Mas eu tenho certeza que os exemplos apequenariam essa reflexão. Não pretendo cair no viés da caricatura. Não pretendo cair no viés da simplicidade. Porque sei que todos vocês já amaram alguma vez para além do próprio tesão, da própria alegria, do próprio interesse. Todos vocês já agiram desinteressadamente alguma vez. Todos vocês já se arriscaram por alguém. E vou lhes dizer, muitas vezes alguém que sequer conheciam. Seja lá qual for a sua trajetória, tenho certeza que você foi além do esforço protocolar em nome do conforto e da alegria de alguém. E se o professor Júlio, que aqui faz esse triste papel de um materialista ressentido, Se o professor Júlio na universidade, horas a fio, lança o suor do seu rosto em nome do desenvolvimento intelectual dos seus alunos, para além do horário, para além do salário, para além do protocolo, para além do que é esperado, para além de tudo, para além do próprio interesse, para além da própria glória, ele faz em nome de alunos que ele sequer encontrou alguma vez, que não conhecia antes. E isto uma girafa não faz. Isto uma pera não é capaz de fazer. Isso é coisa nossa, prerrogativa divina em nós. E é exatamente por isso que temos muito claro na nossa cabeça o que significa sacanagem, o que significa indignidade, o que significa monstruosidade. Se temos isso claro na nossa cabeça, é porque, de certa forma, essas respostas já estão em nós. Sempre soubemos disso. Ninguém precisa ser educado para entender o que é uma monstruosidade. Existem certas concordâncias que transcendem a história e a geografia para desespero de historiadores e geógrafos. Existem certas concordâncias que desesperam antropólogos porque transcendem a humanidade. E se o homem, desde que existe, pensa em Deus, não é por angústia, porque o homem não é só angústia. É também por amor, porque é Deus que permite que amemos de forma tão digna e especial como amamos, quando o outro é quem importa. Ótimo. Sem o ódio. Eu não lembro de quem é a frase, mas não existe ateu. Em naufrágio, trincheira e terremoto. Vai seguindo a lista. Na hora do medo, convenhamos, é algo para o qual se vale apelar. Porque diante da inexorabilidade de um futuro imediato absurdamente entristecedor, qualquer alívio é muito bem-vindo. É muito bem-vindo. Por isso, talvez, a ideia de Deus mereça suspeição. O Sócrates argumentou nesse último bloco em torno da ideia do amor. Não é só o medo que nos leva a Deus. Não é só a fuga da morte, da finitude que nos leva a Deus. É o amor com o qual comungamos com Deus. É um argumento elitista. Porque Deus não criou só nós. Deus criou a nós, as girafas e os jabutis. Criou também tartarugas e outras tantas coisas na natureza. Mas preferiu a nós. A nós. É curioso porque, quando começam as grandes navegações, descobrem novas terras. E junto das novas terras, onde antes o discurso oficial da Igreja dizia que não havia nada, há gente. Mas gente que o Vaticano discutia na época se era gente mesmo ou não. Que raio é isso que nós encontramos no Novo Mundo? Que ser é esse que nós encontramos no Novo Mundo? Que é criatura de Deus? Ninguém discordava, porque Deus, onipotente, onipresente, onisciente, fez tudo. Inclusive isso aí. Eu não sei muito bem o que é. O Vaticano chegou à conclusão, depois de 6 anos de discussão, que os índios das Américas eram humanos. Eram gente. Porém, um humano diferente de nós, europeus. Porque a nós foi revelada a palavra do Senhor. E por isso nós somos filhos de Deus. Porque consta que aquele que honrar a minha palavra será chamado filho de Deus. E já que eles nunca ouviram a palavra, não podem honrar, não são filhos de Deus, são criaturas de Deus. O engraçado desse argumento é o seguinte, é que criatura de Deus eram os índios da América, não catequizados, é óbvio. As pedras, as tartarugas, as girafas e as vacas. Tartarugas, girafas, vacas, pedras estão aí à disposição da minha vontade para que eu faça deles o que eu bem entender. Inclusive para que os faça perecer. E assim foi feito com os índios, sem que isso fosse considerado pecado. E da mesma forma, em nome do amor de Deus, pessoas apaixonadas por Deus, movidas, tocadas por esse amor divino e sagrado, catequizaram os índios. Com o mesmo tipo de amor também que americanos catequizam o Afeganistão com a democracia e a liberdade. Filósofos modernos, eles são muito associados ao ateísmo. É uma má associação, de fato, a maioria deles não é defensora de nenhuma posição contrária à existência de Deus, mas são opositores, sim, da ideia de religião. Porque os nossos medos, as nossas angústias e até o nosso amor é usado, no final das contas, para que nós humilhemos, anulemos uns aos outros. Na prática, esse medo é usado, ou esse amor é usado para algo muito contrário ao discurso a que diretamente se destina. É em nome de Deus também, em nome do amor de Deus, que dará o paraíso com sei lá quantas virgens, que aviões são lançados no World Trade Center, que bombas explodem, sabe, sei lá onde, no meio de uma lanchonete. É em nome do amor à humanidade que os nazistas exterminaram, veja só você. Milhões de judeus, negros, curdos, dissidentes políticos, homossexuais, deficientes físicos. Em nome do amor à humanidade, é o que dizia o diário de Mengele. A humanidade é ruim porque tem gente ruim. Eliminemos as pessoas ruins, os genes ruins, e teremos apenas uma raça humana boa e nobre para curtir a verdadeira música. Wagner! E não Tiririca! Como apontou o professor Clóvis no argumento também. Não precisa ser rotulado de elitista. O problema desse amor de Deus é que o amor de Deus tem um conteúdo específico, que é diferente do amor da girafa, a quem o professor Clóvis afirma tem só tesão. Mas é difícil dizer que tipo de afeto sente outro ser que não você mesmo. É até difícil dizer que outro tipo de afeto sente outro semelhante a você. Você encontra alguém num momento triste, velório de ente querido, e diz para a pessoa, eu sei o que você está sentindo. Mente. Só você sabe o que você sente. Só você sabe o que é a dor que você sente. O outro conhece a convenção da dor. Ele sabe que velório de ente querido não é para fazer piada. Ele sabe que é para simular tristeza. Que é o que todo mundo faz, não. Meia dúzia de pessoas realmente tristes e outras tantas que respeitam a tristeza dos tristes, de fato, lá presentes. Porque você sabe racionalmente, mas não comunga de afetos. Porque mesmo os que comungam aquela tristeza, não comungam a mesma tristeza. Porque nós não sabemos, de fato, o que o outro sente. Sabemos a convenção dos sentimentos. E talvez o que explique a unidade de comportamentos seja da alegria unida e da tristeza unida em torno de um fato, seja só isso mesmo, uma convenção. Como inventamos tantas formas de vida, tantas formas de ordem de vida, e que não são permanentes. Deus aparece como a causa da ordem do mundo que é. Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, portanto, nessa permanência que Deus é, deveria criar uma ordem igualmente permanente. Mas nós vivemos de modos ordenados, e a ordem do modo como nós vivemos hoje não é igual à forma da ordem como nós vivíamos tempos atrás. Eu que costumo ler coisas estranhas. Fui pegar jornais do começo do século, no Rio de Janeiro, sobre alguns eventos públicos interessantes. Descobri uma matéria sobre duas mulheres que quase foram linchadas no centro do Rio de Janeiro, na então Avenida Central, hoje Avenida Rio Branco. Porque elas andavam de calças compridas. em 1926. Foram salvas pela Guarda Civil. As mulheres seriam espancadas porque afrontavam a moral, afrontavam os bons costumes, mostravam-se como as invertidas no mundo que Deus fez homem e mulher, e homem age como homem, mulher como mulher, e calça é roupa de homem. E por isso, em nome de Deus, da bondade, dos bons costumes e da ordem, elas devem ser mortas. Foram salvas para a frustração dos apaixonados por Deus que manifestavam seu amor com pedras e sangue, como tantos outros, como tantos outros. A ideia de associar Deus há uma causa em nós, algo que nos enobrece de um espírito amoroso, é o argumento, por exemplo, de Rousseau. Rousseau diz que nós, pela nossa natureza, temos duas disposições de espírito, que apesar de parecerem contraditórias, são, segundo Rousseau, harmônicas. Razão e piedade. Razão é uma espécie de raciocínio egoísta. É um cálculo voltado para salvar seu próprio corpo. Já a piedade é uma disposição de espírito altruísta. Nos sacrificamos pelos outros, mesmo outros que nós não conhecemos, porque nós temos uma capacidade natural para isso. Que nossa alma já veio dotada com esse dispositivo, que é o da piedade. Rousseau mais exemplifica do que conceitua. Ele diz, o que é a amizade, senão a forma de piedade? O que é o amor, senão a mais profunda das formas de piedade? Rousseau é um romântico. E fala da ideia de amor sobre o viés do amor romântico. Que será associado à ideia de Deus. A ideia do amor romântico é baseada numa desigualdade radical entre quem ama e quem é amado. O ser amado é tudo. Eu que amo não sou nada. Você é o ar que eu respiro. Sem você a vida não tem sentido. Meu coração por ti gela. Deus é tudo, eu não sou nada. E devo demonstrar assim o meu amor, me anulando. Eis a ideia do amor romântico. Citei o monge que sacrificava o próprio corpo. Mas o sacrifício do monge que sacrifica o próprio corpo, no século XII, por exemplo, é muito diferente da ideia de sacrifício religioso romântico que aparece hoje. Pessoas sobem no Rio de Janeiro a escadaria da Penha de joelhos, sacrificando o próprio corpo, deixando o joelho sangrando. E imagina que algum ente metafísico, algum santo ou o próprio Deus, se orgulham, se felicitam com um joelho em carne viva. E que talvez haja algum tipo de seletividade dizendo, a quem vamos agraciar com milagres hoje? Esse não, que só o joelho direito está sangrando. Aquele outro ali se ferrou mais, me ama mais então. Grande ideia de amor. Sim, porque a ideia do amor romântico, a medida do amor é baseada na medida da renúncia. Você deve, como homem bomba, matar em nome de Deus, porque assim você demonstra o seu respeito e o seu amor a Deus. É o mesmo amor que aparece nos hinos de vários países, de várias nações, que se constituíram como tal na modernidade e diz que você, para ser um bom cidadão, deve amar a pátria. Brasil, ame-o ou deixe-o e deve, por amor à pátria, matar e morrer. Eis o amor romântico, mesmo amor romântico que Rousseau associa à piedade. Rousseau tem uma certa ingenuidade quando diz que todo mundo é capaz de piedade. Você que dirige já deve ter testemunhado isso. Ia ser muito mais fácil mudar de faixa, sabe? Agora, pelo menos Rousseau não foi ingênuo quanto à religião. Rousseau diz, há três religiões. Três delas. Uma delas é a religião de Estado. Sim, porque ele é contemporâneo da construção desse discurso de romantismo atrelado ao Estado, que você deve amar a pátria. É um amor útil. Precisamos desse amor solidariedade para que sobrevivamos. Mas que é culturalmente criado, inventado e se manifesta de formas diferentes, em lugares diferentes, em povos diferentes. Mas baseado em quê? No uso dessa nossa disposição natural, que é uma capacidade de renúncia, de sacrifício, de nos matarmos por algo. A piedade. Há uma segunda religião, que é a religião das igrejas. De qual igreja ele fala? De qualquer uma. Igrejas que se mostram como intermediários entre o homem e Deus. Como se dissessem, sua fé não basta. É preciso que a sua fé seja manifesta do jeito que eu digo que é para manifestar. E, portanto, é para ler tal coisa em tal dia. É para vir tal dia, a tantas horas, para tal ritual. E, de preferência, é para doar tanto e, né, no carnê, cheque. Cada um a seu modo. O senhor dirá, isso é inútil. É inútil. E a terceira, ele chama a religião de Deus. Essa é baseada numa única coisa. Fé. E mais nada. É a crença. É a crença. Não precisa de intermediário. Não precisa de ritual. Só precisa de fé, de crença, que se manifesta na forma amorosa, na forma piedosa. Olha que lindo. Olha que lindo. Rousseau é um defensor de Deus, mas profundamente ressabiado com religiões. E há outro. Hobbes. Thomas Hobbes. Esse é o contrário de Rousseau. Esse é ateu mesmo. Hobbes encontra uma Europa dividida por guerra religiosa. De gente em nome de Deus, movido, tocado por esse amor tão belo, tão sublime, se matando uns aos outros. Católicos versus protestantes e judeu apanhando de todos os dois ao mesmo tempo. E perguntam para ele, qual a verdadeira religião? Você, filósofo, sabe, Hobbes, diz aí. Qual é o verdadeiro Deus? Porque, em tese, as pessoas estão se matando por causa disso. Qual é o verdadeiro Deus? Responda! E Hobbes, homem pragmático que só ele, diz, a verdadeira religião é aquela que o soberano disser que é. Não importa qual, não! Porque o problema não é ter uma religião, é ter várias brigando e se matando. Se tiver uma só, está resolvido o problema, ora bolas! Mas e a Bíblia? A Bíblia diz, eu não quero saber do que a Bíblia diz. Dirá Hobbes, acreditar na Bíblia não é acreditar em Deus. Porque a Bíblia, dirá Hobbes, até onde eu sei, não foi escrita por Deus. Foi escrita por gente que disse que Deus falou com ele. E que, portanto, acreditar na Bíblia é acreditar, em primeiro lugar, na pessoa que disse que Deus falou com ele. Hobbes, que não era otário, ele dizia, não tenho motivos para duvidar de Deus. Não é muito saudável você dizer o contrário na época dele. Agora, dos homens, eu tenho motivos de sobra, para desconfiar. Deus nos fez perfeitos, melhores que a pera, que o jabuti, nos fez capazes de um amor que não é o amor erótico, o amor do corpo, o amor bimbada. E, no entanto, usamos essa nossa capacidade diferenciada de pensar de uma forma especial, de amar de uma forma especial. Para quê? Para matar de uma forma especial. Para humilhar de uma forma especial. Para praticarmos genocídio de uma forma especial. Eis a mais bela das criaturas de Deus. Eis a mais bela. Eis um uso dos nossos medos, das nossas fraquezas, contra nós mesmos. Contra nós mesmos. Nem preciso de exemplos na história em que nós fomos engabelados, em que nós mergulhamos em intolerâncias, tudo em nome de bons valores, tudo em nome de boas histórias. Pois o discurso que questiona esse uso da ideia de Deus, o que ele quer apontar é isso. É o risco que nós corremos do uso indevido. Não é legal? Há um uso devido? Ah, devido e inevitável. Muletas metafísicas. Precisamos. É uma angústia. É uma angústia. Assim como precisamos nos alegrar. Assim como precisamos também encarar a tristeza quando ela vem. Que o mundo é assim. Ora alegre, ora triste. Não há uma fé em Deus que faça com que o mundo seja feliz o tempo todo, seja alegrador o tempo todo. Ninguém ri o tempo todo, meu amigo. Nenhum homem da mais fervorosa fé, quem ri o tempo todo... Ou é um demente completo ou tem problema na dentadura. A vida é o que é. Hora alegre, hora triste. E nós devemos fazer como as peras, os patos e os jabutis. Aceitar a vida como ela é. Aceitar a vida como ela é. na sua vida. Guardem esta última frase. Eu abro aspas e repito. Devemos fazer como as peras e os jabutis. Aceitar a vida como ela é. Além de triste e angustiado, o homem que não crê em Deus é um homem assim. Conformista. Um homem que não pretende transformar o mundo. Um homem escravizado pelo determinismo da matéria. Deve ser mesmo triste imaginar-se uma pera. Gozado, eu não me sinto assim, professor Júlio. Eu sei que você vem de Vitória e lá parece que a criminalidade é alta. Você só fala em genocídio. Eu tenho exemplo. A sua visão do mundo é uma visão fantástica. Porque a impressão que dá é que estamos nos esfaqueando a todo tempo e lugar. E se tudo isso existe, evidentemente o contrário também está presente na vida todo o tempo. Mas eu queria ir além deste problema. O professor Júlio Estribucha, confundindo Deus com o uso que de Deus se fez ao longo da história, e estribucha de maneira cruel para suas teses. Imagine que o professor, depois de se dizer um amigo de Nietzsche, acaba por concluir que o nazismo é um evento lamentável e ainda tem a petulância e a ousadia de associar isso a Deus. Curiosa associação, professor. Porque Cristo, que eu saiba pelos relatos, este impediu que Maria Madalena fosse castigada, contrariamente ao seu exemplo, afirmando que quem não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. Não era Cristo que se achava superior aos demais, a ponto de considerar os inferiores feios, nauseabundos e asquerosos. Não foi Cristo que exultou quando da notícia de um terremoto que teria matado não sei quantos milhões de pessoas. Foi o seu querido filósofo materialista, que aparentemente só gostava de dois ou três, entre eles o tal Wagner, que você cita espuriamente na contramão das suas próprias teses. Meus amigos, graças a Deus, o conceito de virtude grego foi vencido. Os gregos aristocratas morais acreditavam que, da mesma forma que existem joelhos melhores do que outros, e, portanto, mais virtuosos do que outros, porque dobram melhor, da mesma forma que existem cotovelos melhores do que outros, porque dobram melhor, olhos melhores do que outros, vacas que dão mais leite, vejam só, existem homens melhores do que outros. E os gregos estão apreciados por Nietzsche. Nietzsche, também um aristocrata moral, legitimavam a escravidão. Normal. Afinal de contas, como Deus não existe, somos mesmo só libido. E que os melhores escravizem os piores. Normal. Mas, graças a Deus, o conceito de virtude foi vencido. E aí todos os senhores concordarão que agora o virtuoso não é exatamente o mais competente ou talentoso, Mas o virtuoso é aquele que usa livremente os seus talentos de maneira adequada. Seja ele Einstein, seja ele um jumento qualquer. Porque Einstein não é superior a ninguém pela inteligência que tem. Porque tudo dependerá do uso auspicioso ou nefasto que fizer da sua inteligência. E é nesse momento em que a virtude cai na nossa mão na forma de liberdade, é nesse momento que surge a humanidade. Porque aqui, graças à régua da liberdade, nós nos tornamos todos iguais. Quando você abre a sua constituição, é a igualdade que você encontra, pelo menos como princípio, pelo menos como augúrio. Não é a desigualdade, não é a escravidão. E isso é mesmo graças a Deus. Porque somos iguais antes de tudo perante Deus. Filhos que somos do mesmo Deus. E é essa igualdade que nos permite, como princípio, não nos tomarmos por princípio superiores a quem quer que seja. E todos os argumentos usados pelo professor Júlio se voltam contra ele. Porque quem não haveria de gostar das minorias, quem não gostava de judeus, eram os nazistas leitores de Nietzsche e de Heidegger, e não cristãos. Lamento, professor. Esta igualdade faz com que você com respeito me ouça e eu com respeito ouça o professor Júlio e nós dois com respeito nos voltemos a um árbitro quando tivermos algum tipo de contenda a resolver. Porque se não fosse assim, se não fôssemos por princípio iguais, não haveria justiça a fazer. Já haveria uma superioridade de princípio. E a razão estaria sempre do lado do melhor, como foi durante muito tempo, mas felizmente não é mais. Graças a Deus. E mesmo que em sociedades pervertidas ainda haja passo para a falta de igualdade de princípio, é notório perceber que vamos caminhando aos trancos e barrancos para aceitar melhor quem é diferente de nós. E isto é graças a Deus. Eu vou lhes garantir, meus amigos, que a despeito do que possam dizer aqueles que adotam as teses fáceis da aparência imediata, aqueles que voltam as costas para a difícil missão de sustentar a existência de Deus, eu vou lhes dizer, seja você quem for, haverá o momento que você perceberá que sem Deus a vida não tem significado. Sem Deus, a vida não tem sentido. Sem Deus, a vida não tem direção. Sem Deus, ela é mesmo só um delta T estranho em que corpo e alma foram misturados, sabe-se lá por quê. Mas é graças a Deus que você sabe. É graças a Deus que você espera que alguma transcendência exista. E mesmo o professor Júlio aqui, tão arrogante na sua juventude, tão distante do seu perecimento, admitirá pouco a pouco, oxalá Deus exista. Porque se ele existir, ele abrirá a sua porta e dirá: venha rápido encontrar os seus entes queridos. E esta é a única chance do professor Júlio de tornar eterno o melhor dos seus momentos, a sua amizade comigo. Bom, aí me convenceu. Não é possível. Não é possível que seja só instante. Porque não vivemos assim. Já foi, já foi, já foi. Como um papagaio de Edgar Allan Poe. Não é assim que vivemos. E se temos memória, é graças a Deus. E se temos lembrança, é graças a Deus. E se projetamos o futuro, é graças a Deus. Porque não somos papagaio. Eu não sou uma couve-flor, professor Júlio. Porque uma couve-flor triste, angustiada, é o que é. Eu não delibero sobre a vida, escolho. E escolhi até defender Deus. Das 8 às 10. Talvez por amor. Quem sabe se não foi por amor a você, meu amigo, para que se sentisse mais cômodo e blasfemasse contra Deus à vontade, conseguindo assim o aplauso fácil daquele que nunca entendeu nada da vida. Mas o fato é que eu não sou uma couve-flor. A couve-flor, de fato, germina e perece. Eu não. Eu não. Já podia ter sido tanta coisa e não fui. E estranhamente optei por ser o que sou. Faço minhas escolhas. Faço da minha vida o palco da minha soberania. Decido sobre a minha existência segundo a segundo. Isto uma couve-flor não faz. E é graças a Deus que prefere mesmo a mim do que a couve-flor, se esta é a sua impressão. É inegável que o vento venta quando tem que ventar. Mas é inegável que cada um de nós tem 360 graus de possibilidades de vida e a cada segundo tem que escolher. É graças a Deus que somos soberanos e ninguém aqui vai abrir mão desta prerrogativa que lhe foi dada por Deus no livre-arbítrio em nome da tristeza do determinismo covarde, em que talvez seja melhor mesmo ser como um javali e aceitar a vida como ela é. Lamento, professor. Não sou assim. E se não funciona comigo, não funciona com todo mundo. Pretendo continuar agindo sobre o mundo. Enquanto tiver energia, pretendo que meus alunos pensem melhor. E isto não é como só poderia ser, porque pelo salário que ganho, poderia simplesmente fazer como muitos de meus colegas e sequer ir dar aula. Portanto, se vou dar aula, é porque não sou como o javali, é porque não aceito o mundo como ele é porque quero transformá-lo, é porque acredito que posso, agindo sobre ele, fazer o melhor. E isto é, sim, graças a Deus, porque javali nenhum faz. Javali aceita a sua natureza de javali. Gato aceita sua natureza de gato, mas eu não aceito a minha natureza. Vou na contramão, invento, luto, resisto e talvez, derrotado, não terei me furtado a possibilidade de ter resistido o melhor que pude em busca da transformação do mundo no sentido que me parecia o meu ideal. Não tenho vergonha nenhuma de ser um transformador. Não tenho vergonha nenhuma de ser um emancipador. Não tenho vergonha nenhuma de ser um lutador. Não tenho vergonha nenhuma de não ser um javali. e não me conformo com a vida como ela é. Pretendo transformá-la no sentido que acredito ser o bom. O da alegria. O da alegria das pessoas que comigo se encontram. No sentido da minha alegria. E é por amor a essas pessoas que conheço. É que luto. Nunca matei ninguém. Não sou genocida. E em nome de Deus, nunca fiz mal a uma mosca. Portanto, se algum translocado já o fez, é lamentável. E não é porque algum delirante matou em nome de Deus, que Deus não existe. Aceite isso. Não tem nada a ver. Somos mesmo imbecis e idiotas. Somos cretinos e vítimas da nossa própria tristeza. E se blasfemamos em nome de Deus, se matamos em nome de Deus, se somos ignorantes, se somos cretinos, isto obviamente não quer dizer que Deus não existe. Pelo contrário, quer dizer que Deus, do alto da sua generosidade, não nos fez perfeitos, porque se fôssemos perfeitos seríamos escravos, mas nos fez livres, livres até para a idiotice, livres até para a cretinice, livres até para a blasfêmia e arrogância, livres até para voltarmos as costas para quem tudo nos deu, para quem nos fez mesmo diferentes de tudo. E é porque eu não sou uma alcachofra que Deus existe. E quem falou aqui foi Deus. E acredite, falou em você também, ainda que você não saiba. Quanto aos que galhofam, esses queimarão nas labaredas do inferno. Calhordas. Quanto ao elitismo, esse foi o golpe mais baixo. Você viu o exemplo dele de subindo a escada, com o joelho sangrando, o desprezo do Nietzscheano pelas camadas populares. Pobre tipo. É porque as elites não se põem de joelho. É porque as elites já têm o capital. Essas não precisam mesmo fazer o suador da escada da Penha. Essas já roubaram o que tinham que roubar. Agora o coitadinho foi lá sangrando. E se ele tem fé, saiba, prepotente e asqueroso, que Deus o acolherá no tribunal dos justos e o abençoará. Meus amigos, esse foi o debate. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua presença. Sabe o que me atrapalhou muito hoje? O quê?